vibe do The Best. Hashtag segue o fluxo. DJ Harrison. KIK Lanches Delivery. Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou, sofrendo com a saudade que você deixou. Não aguento mais essa solidão. Preciso encontrar uma solução que me convença de que agora estou só. O que vou fazer sem ter você comigo? emoção à flor da pele. Não menti que era perfeito e com você me envolvi. Sei que dá

Tiete, a rainha do tecno brega. A vibe of the best. Banda Pintos, a moral. DJ Harrison. Máximo da Best Service. Você